Este é o Segurança Legal, episódio 133, gravado em 5 de setembro de 2017. Fundamentos da Segurança da Informação. Neste episódio, falaremos sobre os aspectos técnicos principiológicos da Segurança da Informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. No site, todos esses links. Nós também informamos que está de pé a nossa campanha de financiamento coletivo, né? Se você então quiser nos ajudar, se você aprendeu bastante conosco durante esses últimos 5 anos, considere o apoio, considere nos apoiar lá em apoia.se/segurançalegal. Há algumas recompensas dependendo do nível de apoio. Uma delas é inclusive a possibilidade de você enviar áudios de perguntas ou de considerações sobre alguns temas. Então hoje teremos inclusive um áudio de um dos nossos colaboradores. O Vinícius também quer mandar um abraço aí, né, Vinícius? É, para o pessoal lá da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É lá pro Giordano, pro João, pro Lucas, pra Débora e mais um monte de pessoal de pessoas que a gente conversou, né? Uhum. Que nos convidaram pro ciclo de palestras da Feira de Oportunidades da URGS, tá? E, então a gente teve lá, eu e Guilherme, a gente fez meio que um podcast, né, Guilherme? É. Meio que um podcast ao vivo, assim, foi a Segurança Legal que a gente levou pra lá. E foi bem legal, sabe? Foi bem legal. E talvez até tu vai participar de alguma outra coisa depois, né? É, eles estão considerando uma possível participação, mas ainda não está confirmado. Tá, beleza. Então, um grande abraço para eles. Eu vou mandar aqui um grande abraço para uma pessoa que eu sei que não vai ouvir esse podcast, esse episódio. Mas ele vai estar com a gente num episódio futuro, tá? Que é o Raul Weber. O Raul foi meu orientador no mestrado. E também no doutorado que eu comecei lá na URGS, embora não tenha concluído o doutorado. Uhum. E foi muito bom rever o Weber. O Weber trabalha com segurança da informação, arquitetura de computadores, ou seja, com criptografia a fundo. É uma pessoa que entende bastante dessa área. E foi uma alegria ver ele, né? Que é mais do que... Sim. Do que apenas a relação orientador, né? A gente tem uma outra relação ali de amizade e tal, que é bem legal. E ele também é coordenador dos cursos de tecnologia, né? Ele gosta dessa atividade lá. Ele é coordenador dos cursos de graduação lá, relacionados à engenharia da computação, se não estou enganado, curso de ciência da computação, sim. E ele gosta bastante. Reflete na qualidade, na excelência desses cursos que a URGS proporciona, né? Reconhecido nacionalmente. Sem dúvida nenhuma, né? Frequentemente avaliados em 5 estrelas aí pela Abril, naquelas pesquisas que eles fazem, né? Frequentemente. Sim. Vinícius, também temos os agradecimentos para os nossos apoiadores na campanha do Apoia-se, né? Sim, temos. Nós estamos com um número que ainda nos permite ler os nomes, né, Guilherme? Então vamos mandar um abraço especial ao Eric Fruki, acho que é assim que lê, ao Guilherme Felício, ao Vinícius Lima, ao José Zarembski, ao Jefferson Macedo, ao Anderson Silva, Augusto Catanhede, o Diego Xavier, o Guilherme Donato, o Paulo Lima, o Rafael Saab, Rodrigo Soares, o Alexandre Araújo, o Leonardo Andrade, o Christian Franzen, o Rubens Padovese, o Vane Júnior, o Pedro Freitas e o Hamilton Justino. Ótimo. Então, um muitíssimo obrigado a todos esses nossos apoiadores. E também aqueles que têm seu nome listado lá no site. Exatamente. Do Segurança Legal. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, pessoal. Também temos que dizer, Vinícius, que nós já mandamos o primeiro material para os insiders, que é o nível de participação top ali, né, de contribuição que a gente propôs, e uma das, das recompensas que eles têm é justamente o recebimento de alguns materiais adicionais. Então, exatamente. Enquanto a gente preparava essa palestra que foi dada lá na URGS, alguns momentos dessa nossa preparação foram gravados e eles já receberam lá por serem insiders. Bem, então se você quiser ir direto ao resumo de notícias, vá para 16 minutos e 30 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 32 minutos e 38 segundos. Então, inaugurando aqui, Vinícius, a possibilidade de envio de áudio, nós vamos tocar um áudio sobre um assunto bem interessante aqui que o Jefferson Macedo, nosso colaborador, nos enviou, que fala sobre eventos de segurança da informação. Vamos ouvir o Jefferson. Vamos lá. Bom dia, Vinícius, Guilherme, Assolini. Meu nome é Jefferson. Eu, assim como muitos dos ouvintes, eu atuo na área de segurança da informação, mais especificamente com pentest e com computação forense. Eu sou do time que convive com a ansiedade de esperar por um novo episódio a cada 15 dias. Eu já esgotei minha maratona de segurança legal. Bem, qualquer tentativa de elogiar o trabalho de vocês, o projeto, soa como redundante, mas parabéns pelo projeto, parabéns pelo podcast e por tudo que vocês fazem por nós. A dica de hoje que eu quero compartilhar com os ouvintes é a respeito dos eventos de segurança da informação no Brasil. Eu ouço muitos colegas dizendo que, pô, mas eu não tenho dinheiro para ir para uma DEFCON, para uma EcoParty, que são grandes eventos internacionais. Mas nós temos excelente conteúdo aqui no Brasil, produzido por excelentes pesquisadores na área. Eu posso citar como exemplo aí uma B-Sides, que ocorre duas vezes por ano aqui em São Paulo, uma BWCon e uma Alligator Conference, também são excelentes iniciativas que ocorrem em Recife, a Nubite, que ocorre em Salvador, na Bahia, além de outros, a BREC em Minas Gerais, Jampasec e João Pessoa. Ou seja, eventos de qualidade no Brasil não faltam, e por experiência própria eu posso dizer que alguns deles dão de 10 em muitos eventos internacionais. Para aqueles que pensam, pô, mas eu não tenho com quem ir, não tenho um colega da área para chamar, para me fazer companhia, pessoal, é assim que começa. Você vai sozinho no evento, se não tiver uma companhia, é lá que você vai conhecer gente boa da área, para compartilhar um pouco do seu conhecimento e para aprender um pouco mais. Eu vou deixar alguns links, que são dos eventos que eu costumo frequentar e são mais do que recomendados. Bem, é isso, pessoal. Vida longa ao podcast. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Forte abraço para vocês. Ah, Jefferson, muitíssimo obrigado aí pelos elogios e fica a dica aí para quem quer acompanhar os eventos, né, relacionados à segurança da informação aqui no Brasil, né, Guilherme? Ele deixou inclusive os links, né, para os eventos que ele falou, que estarão ali no show notes. E, nossa, a gente fica muito feliz, né, porque esse assunto de conferências a gente não trata muito, eventualmente, até quando o Assolini vai, ele comenta, mas foi de muita utilidade a referência aqui do Jefferson. E se você também é colaborador, não fique tímido, encaminhe, né, o seu áudio aqui pra gente tocar na mensagem dos ouvintes. Muito obrigado, viu, Jefferson? A próxima mensagem, Vinícius, vem do Alexandre Araújo. O que que o Alexandre nos deixou aqui, Vinícius, de mensagem? O Alexandre é um dos nossos apoiadores e diz o seguinte: caros professores, gostei muito do episódio 130, Ser, Ter e Parecer. Observar a dinâmica do comportamento e do discurso humano enquanto usa tecnologia é realmente instigante. A indicação do tema pós-verdade no Anticast, que eu ainda não conhecia, foi complementar ao episódio. Fiquei surpreso com o nível do debate e, ao mesmo tempo, aliviado por não terem chegado a alguma conclusão sobre o assunto. Acho ótimo quando se traz complexidades humanas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, para dentro da TI e da segurança da informação, que frequentemente é refratária aos temas transversais. Verdade. É verdade. Parabéns por fazerem isso nos podcasts. Alexandre Araújo. Grande abraço, Alexandre. Muito legal, Alexandre. E a gente está tentando fazer um pouco mais essa abertura. Até hoje vai ser uma exceção, que vai ser um tema mais técnico, mas a ideia é sim fazer essas aberturas quanto possível for, né? Enquanto for possível, até para deixar o podcast mais aberto, para atingir mais pessoas, para não ficar só tão fechado assim no nosso mundo, né? Mas muito obrigado, Alexandre, pela tua mensagem. A próxima mensagem, Vinícius, vem do José Rafael Braga, que deixou ali no episódio 132 do Super Scammers. É, o Rafael diz o seguinte: olá, Guilherme Vinícius, aproveitando o embalo do podcast Reply All, quero indicar um canal no YouTube, dentre vários, de um cara que expõe técnicas de scam, dá dicas de como não cair nos golpes e faz live streams dele ligando para esses call centers e solicitando acesso dizendo que está com problemas no computador. Lembrei dele porque a forma que vocês escreveram o corrido no Reply All é muito parecido com os scammers que o cara do canal encontra. E aí tá, segue o link do canal. O canal é Lewis Tech. Olha só, cara. Lewis Tech. Vou dar uma olhadinha nesse canal aí. Eu assisti uma partezinha aqui. Na verdade, os caras ficam xingando ele, né? Então, mas é bem interessante. Engraçado, assim. É bacana o canal. Ele fica o rosto dele, assim, no... num pedaço, ele fica ligando pros caras. É interessante, mostra a tela dele, é bem bacana mesmo. Eu vou dar uma olhadinha. Ele nos manda um abraço e nos diz para continuar fazendo esse ótimo trabalho. Obrigado, José. Grande abraço pra Tica. Valeu, José. A outra mensagem, Vinícius, né? Esses eram dos nossos apoiadores, né? Que tem a leitura VIP nos e-mails. Temos também a mensagem aqui do Raul Pereira, que deixou seu comentário lá no episódio 131, O Segredo dos Supermercados. É verdade. Que disse Raul Feliz? O Raul diz o seguinte: um livro bacana a respeito de hábitos é o, abre aspas, The Power of Habit, escrito por Charles Duhigg. Tem um capítulo direcionado a um famoso caso da Target e outro a respeito da indústria dos cassinos, que também investe pesado no mapeamento individual dos consumidores. Recomendo, tudo a ver com esse episódio. Olha só, cara. Legal. Muito interessante, vamos dar uma olhadinha, sim. É, eu não cheguei a ver o livro, mas eu já vi pessoas lendo. Acho que é um livro bem best-seller, assim, de uma leitura que parece ser mais fácil, assim, né? No sentido um livro de, bem livro best-seller. Fácil. É. Tá errado? Não, não tá errado, assim, mas eu... Acho que é bem vendido. Bem vendido, sim. Isso que eu quis dizer. É. eu quero um dia você dizer, pá, o Vinícius é bem best-seller, assim. É, como, bem vendido, como adjetivo. Né? É que best-seller se usa pra livros, né? É, talvez o melhor seria, não, mas é eu posso um best-seller. Ser um, eu posso ser um autor que seja... Pode ser um best-seller. Bom, de qualquer forma, fica a dica do Raul, hein? Fica aí. Um abraço, Raul. Valeu, Raul. A próxima mensagem e última vem do Alexandre Hajihara, lá também no episódio 132, Super Scammers. Scam com N de Nike? Ele tá brincando aqui que a gente fez a distinção no início do episódio. Uh-huh. Né? Não confunda scam com N com scam. Sim, com M de Maria ao final. E ele diz assim: brincadeiras à parte, esse assunto de pessoas que descobrem que o pedido de aposentadoria foi aceito por meio de empresas de crédito é verídica. Sim, de fato é. Encontrei uma nesse final de semana que aconteceu com ela, no domingo. Naquela outra, aquele outro evento que eu estive, Guilherme. Ah, sim. E aí ele continua aqui: eu conversei com um casal que visitava o prédio no qual trabalho e o marido me contou sobre o caso dele, que foi exatamente do mesmo jeito que o Guilherme relatou. Isso me lembrou o meu caso com a Oi. Eu fiz o pedido para a instalação de telefone fixo, mais a DSL, e antes da data agendada para o técnico vir, recebi uma ligação de pessoa que se identificava como da Oi mesmo, cobrando uma taxa de instalação prévia, alegando que se eu não pagasse, ninguém viria. Eu questionei na ocasião, pois na contratação não estava dizendo nada sobre essa taxa extra, pois eu entendi que a taxa de instalação viria amortizada nas primeiras X mensalidades. A pessoa insistiu querendo o meu número de cartão de crédito. Eu enrolei e desliguei. Até cheguei a reportar isso na ouvidoria da Oi, mas não sei se isso deu algum efeito. E é claro, o técnico veio na data combinada, sem problemas nessa parte. Após um tempo, eu descobri que várias pessoas também foram abordadas da mesma forma e que, na verdade, quem caía na conversa acabava assinando um conjunto de serviços online inúteis e sofriam para conseguir cancelar. Na hora, a minha desconfiança foi de que existe um vazamento de dados dos novos assinantes para essa empresa que vende as inutilidades. Mas a Oi negligencia esse fato, ou nega esse fato, né? Sim. Isso se eu for bem inocente, pois há grandes chances disso ser intencional. É uma hipótese. É, tanto que teve o Ministério Público... Exatamente. Foi para cima da Oi. Né? Houve um processo e tal. A Oi foi processada. Eu até não lembro se a gente falou no comentamos. No episódio, mas acho que sim, né? Comentamos sobre o processo da Oi. Sim. E agora tá no STJ esse processo, mas foi julgado em segunda instância e eles foram condenados. Em segunda instância? Tá faltando só o STF, então. O STJ. STJ, desculpa. É, até eventualmente pode chegar no STF, mas se for uma questão constitucional, né? Mas em princípio deve parar no STJ. Mas eles foram condenados, né? Até por isso que a gente fala o nome, né? Porque quando não é algo comprovado, não tem nada nesse sentido, a gente não fala o nome, né? É, mas é difícil eles serem condenados a alguma coisa, né? Eles estão em concordata, não estão? Não, judicial, eles são, sim, mas eles aí são condenados e a condenação entra lá na fila dos credores. Ah, entra na fila. É. Mas eu não sei como é que tá isso, Vivinas, não tô acompanhando essa parte mais empresarial da coisa. Eu ouvi também por notícia, mas eu não sei em que pé tá a situação empresarial deles, não saberia dizer mesmo. Bom, mas enfim. O que importa é a questão do Alexandre aqui, que deixou esse relato, né, Vinícius? É, aconteceu comigo parecido, eu relatei no episódio, e a gente botou aquela gravação também, né? Que não, sim, era um pouco diferente do que falou aí, que era uma empresa. Ele, as empresas estavam dizendo que era da Oi, né? Aqui já a coisa foi um pouco mais grave aqui no caso dele. É, exatamente. Perfeito. Mas, enfim. Um grande abraço, Alexandre. Abraço e continue conosco, Alexandre. Bem, então se você não ficou sabendo das últimas notícias do mundo da segurança da informação e do direito da tecnologia, vem o nosso amigo Fábio Solini para o resumo de notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no seu podcast Segurança Legal. Se você tiver alguma sugestão para o nosso quadro, entre em contato conosco no e-mail podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, mais detalhes sobre a prisão de Marcus Hutchins. Ataques, vazamentos e vulnerabilidades em redes sociais. Atualização de firmware em marca-passos. E o péssimo começo da nova Carteira Nacional de Habilitação. E vamos às notícias. Antes de entrar propriamente nas notícias, eu queria aqui fazer um anúncio e um convite aos nossos ouvintes. O Guilherme irá moderar um painel promovido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no próximo dia 12 de setembro, portanto, na próxima terça-feira. Se você está ouvindo este programa no dia do seu lançamento, dá tempo de você participar. O evento é a 7ª Feira de Oportunidades, que está sendo organizada lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, aí os nossos ouvintes que moram na região sul, especialmente aí em Porto Alegre, estão convidados. O evento é gratuito, é aberto ao público e vai ocorrer no Salão de Atos da Universidade, das 18h30 às 20h30. O Guilherme vai moderar esse painel. O tema do painel será o futuro do trabalho e junto com ele vão discutir este tema, né? Uma executiva da SAP, também executivos da IBM Brasil, da McKinsey e também da Porsche Consulting vão estar lá juntos com o Guilherme falando sobre esse tema. Fica então o convite aos nossos ouvintes aí que residem na região sul para participar deste evento. Ataque à rede social Taringa resultou no vazamento de 28 milhões de senhas. Talvez os nossos ouvintes não conheçam a rede social Taringa, mas ela é bastante popular em países de fala espanhola, nossos vizinhos aqui na América Latina. É uma rede social bastante popular. Ela se denomina como a rede social mais popular na América Latina, com maior número de usuários, e também é conhecida como Reddit latino-americano. Muita gente frequenta essa rede e eles foram vítimas de um vazamento de dados bastante sério, bastante comprometedor nesses dias. Nada menos do que 28.722.000 contas dos seus usuários foram vazadas, foram expostas na internet. Quem descobriu essa base de dados vazada foi o site Leakbase, que é um serviço que funciona mais ou menos como Have I Been Pwned, que ele avisa as pessoas de vazamentos de dados ocorridos, né? E eles descobriram então que dentre esses dados vazados aí estavam nomes de usuários, e-mails e também as senhas, né? Essas senhas não estavam em texto plano, que é uma boa notícia, mas a má notícia é que elas estavam hasheadas, né? Vamos dizer assim, com o MD5, que nós sabemos é um algoritmo fraco, que ele pode ser quebrado, e isso evidentemente aconteceu. 93% das senhas desse banco de dados foram quebradas, expondo aí as senhas desses usuários. Portanto, se você é usuário dessa rede ou tem uma senha lá, olha, é bom você trocar a sua senha e evitar o reuso de senhas, porque isso é um grande problema. Falha no Instagram expõe dados e contas de usuários. Outra grande rede social aí, vítima, né, de ataques recentes, foi o Instagram, que tem milhões aí de usuários e pertence ao Facebook. Tudo começou quando contas de celebridades começaram a ser hackeadas, começaram a ser comprometidas, né? Entre elas a conta da Selena Gomez e também do Justin Bieber. Investigando o assunto melhor, descobriu-se que os criminosos estavam usando um programa distribuindo no underground chamado Doxagram. Esse programa permitia fazer buscas na base de dados do Instagram, onde encontrava-se facilmente o número de telefone e o e-mail dos usuários que tinham, né, ou que ainda têm contas lá no Instagram. Investigando ainda mais fundo o problema, descobriu-se que os criminosos estavam usando uma API vulnerável do Instagram, presente em uma versão antiga do aplicativo móvel. Essa API ela não era protegida e ela permitia aí essas buscas na base de dados do Instagram, que ao saber do problema o corrigiu rapidamente, evitando aí maiores problemas. Mas isso demonstra que tais vulnerabilidades graves, né, quando ocorrem em redes sociais, faz com que se torne muito difícil dos usuários se protegerem, porque não importa a medida de segurança que você tenha, uma senha forte ou até mesmo o uso de serviços de dupla autenticação, isso não vai impedir que a sua conta seja hackeada. Ainda no tema rede social, um ataque de worm no Facebook Messenger distribuiu malware multiplataforma. Pois é, o Facebook Messenger foi alvo de uma série de ataques aí bastante interessantes. Contas de bots estavam distribuindo links maliciosos aí para diversos usuários. Isso chegou aqui também à América Latina. E esse link levava aí para páginas maliciosas que, de acordo com o sistema operacional do usuário e de acordo com a localização geográfica, era diferente ao tipo de malware distribuído nessa campanha de links maliciosos disseminados pelo Facebook Messenger. Se o usuário, por exemplo, estivesse usando um Mac, seria ofertado aí para ele o download de um adware para ser instalado no Mac, ou se o usuário estivesse, por exemplo, usando o Google Chrome no Windows, seria ofertado para ele baixar uma extensão maliciosa do Google Chrome. Portanto, a gente vê aí que redes sociais ainda são um grande vetor de ataque. Problemas de privacidade com o aplicativo anônimo Saraá. E olha, para fechar esse capítulo de rede social, eu queria comentar um incidente bastante interessante aí que envolveu um novo aplicativo de rede social chamado Saraá. Esse aplicativo se tornou muito popular rapidamente. Para vocês terem ideia, ele chegou a ser o terceiro aplicativo mais baixado para iPhones e iPads em poucos dias. Estima-se que 18 milhões de usuários tenham baixado e instalado esse aplicativo, que nada mais é, se você nunca ouviu falar, de um aplicativo de rede social anônima, onde é possível enviar mensagens anônimas para os outros usuários. Pois bem, foi descoberto que esse aplicativo gratuito, ao ser instalado, ele fazia o upload da sua lista de contatos para os servidores servidores pertencentes aí a esse aplicativo, a essa rede, suposta rede social anônima, né? Ao ser instalado, o aplicativo pedia acesso aos seus contatos e, claro, ao dar esse acesso, o aplicativo aí, de maneira silenciosa, fazia esse upload. Uma vez questionado, os desenvolvedores disseram que se tratava de um recurso de buscar os seus amigos, o que soa estranho para um aplicativo que se diz envio de mensagens de forma anônima. E claro, mediante a pressão aí popular, os desenvolvedores lançaram uma atualização removendo tal recurso. Mas os nossos ouvintes já conhecem a velha máxima, que quando um produto ou uma plataforma é gratuita, o pagamento para essa plataforma são seus dados pessoais. Governo dos Estados Unidos faz recall de marca-passos por risco de ataques. É isso mesmo que você ouviu. O FDA, órgão dos Estados Unidos, equivalente aqui à nossa Anvisa, anunciou um recall voluntário de marca-passos da Abbott, também conhecida como St. Jude Medical. Essa empresa que comercializa diversos aparelhos de marca-passos lá nos Estados Unidos, veio a público dizer que diversos modelos de marca-passos possuem sérias vulnerabilidades, e nesse recall os portadores desses marca-passos então são convidados para efetuar uma atualização de firmware e dessa forma corrigir diversas vulnerabilidades presentes que podem ser exploradas nesse marca-passo. Esses ataques aí, claro, poderiam prejudicar o dono desse marca-passo, né? Vejam vocês, um aparelho essencial à vida, né? Pois bem, nesse anúncio foi dito que esses ataques eles poderiam drenar a bateria do marca-passo, modificar as configurações ou até mesmo o nível de batimentos configurados no aparelho. E para fazer essa atualização é necessário uma visita física ao local, né? Isso não pode ser feito remotamente, ainda bem, né? Imaginem se alguém descobre uma falha e faz esse acesso remotamente. O FDA estima que são cerca de 465 mil marca-passos vulneráveis a esse ataque, de diversas marcas, diversos modelos, né? E dispositivos fabricados a partir do último dia 28 de agosto não têm mais essas falhas, essas vulnerabilidades que permitiam esses ataques. Agora, eu pergunto para os nossos ouvintes, e se por acaso na hora da atualização do firmware ocorrer um erro, o que será que acontece? Será que o coração vai parar de bater? Continua a novela do caso Marcus Hutchins, o MalwareTech. Na edição passada eu comentei sobre a prisão do pesquisador de segurança Marcus Hutchins, realizada aí durante as conferências hackers nos Estados Unidos, a Black Hat e a DEFCON, né? O caso continua, né? O Marcus ele continua ainda preso pelo FBI lá nos Estados Unidos e novos detalhes do caso vieram à tona. Para ajudar a pagar os custos do processo, a EFF, a Electronic Frontier Foundation, né, providenciou aí advogados para ajudar o pesquisador de segurança, que os nossos ouvintes devem se lembrar, ele foi considerado o herói do WannaCry, registrando lá os domínios de Killswitch, e ele conseguiu brecar, conseguiu parar a disseminação do WannaCry a nível global, e isso tornou ele famoso, né? Pois bem, para ajudar na defesa do Marcus, os advogados da EFF fizeram lá uma vaquinha virtual, né, onde eles pediram às pessoas para fazer doações para ajudar, né? Pois bem, foi levantado aí um valor até expressivo, $150 mil, mas os advogados mais tarde descobriram que a maioria dessas doações, vejam vocês, foram feitas com cartões de crédito roubados. Provavelmente aí cybercriminosos que não devem gostar nem um pouquinho do Marcus, fizeram essas supostas doações, né, usando cartões roubados, para, claro, aí atrapalhar o processo. E mediante essa situação, os advogados resolveram devolver a grana para quem colaborou. E novos detalhes vieram à tona. Numa investigação muito bem feita pelo famoso jornalista de segurança Brian Krebs, um post muito bem detalhado, o Brian Krebs detalhou a vida passada do Marcus Hutchins, frequentando fóruns underground, e nessa investigação o Krebs provou que o Marcus realmente estava envolvido na comercialização de códigos maliciosos em fóruns underground, isso nos anos de 2006, 2007, lá quando ele tinha 15, 16 anos, portanto um adolescente. A verdade é que os detalhes do processo movido pelo FBI contra ele, todos os detalhes ainda não vieram à tona. Na primeira parte do julgamento, o Marcos ele foi considerado inocente, mas o caso ainda está correndo lá nos Estados Unidos e novidades vão aparecer. Mas pelo que nós já vimos aí, a prisão dele não ocorreu à toa, ele tem culpa no cartório. Pois bem, vamos esperar aí novos detalhes sobre este caso. CNH Digital, fora da Google Play, colocou os smartphones Android em risco. E para terminar o nosso resumo de notícias, eu quero comentar sobre a atrapalhada do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, responsável aí pelo lançamento da nova Carteira Nacional de Habilitação Digital. A partir do ano que vem, estará disponível para os cidadãos brasileiros, que vão poder ter um aplicativo instalado no seu celular. Nesse aplicativo aí vai haver uma cópia da Carteira Nacional de Habilitação, liberando aí os motoristas de levarem o documento consigo, né? Nós sabemos que hoje quem não levar o documento, se estiver dirigindo um veículo, está passível de multa, né? Pois bem, o SERPRO publicou lá na página dessa nova CNH uma prévia, né? Uma versão de testes desse aplicativo disponível para download, mas o aplicativo, claro, não estava hospedado na Google Play. E para instalar esse aplicativo nos seus smartphones Android, o SERPRO sugeria lá aos usuários para desativarem proteções nativas dos seus smartphones Android, uma delas aí a instalação de aplicativos de fontes de terceiro, para poder instalar o aplicativo no seu celular Android para poder fazer o teste desse novo programa. Claro que isso é um péssimo hábito de segurança, né? Não é recomendável jamais que você instale aplicativos fora da Google Play, né? Que já tem problemas por si só. É muito comum, nós já divulgamos aí em várias edições do resumo de notícias de aplicativos maliciosos hospedados na própria loja, mas o risco aumenta muito quando você instala aplicativos que estão fora da loja. E desativando essas proteções, você, claro, vai estar colocando seu smartphone em risco, né? Alertado desse problema, né? O SERPRO foi lá e removeu o aplicativo do ar, deixando apenas um vídeo orientando os usuários ou mostrando nesse vídeo como será o funcionamento do novo aplicativo que deve chegar no ano que vem. Ainda bem que eles corrigiram essa falha. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição. A gente teve essa ideia, pessoal, de fazer uma gravação sobre alguns aspectos básicos da segurança da informação. Na verdade, o título, inclusive, seria outro, né, Vinícius? A gente colocou aqui Fundamentos da Segurança da Informação. Aí a gente tinha pensado em voltando às origens, no sentido de voltar de fato às origens dos estudos, né? Dos nossos estudos, né? Mais nesse sentido, mas a gente resolveu mudar o título aqui para ele ficar mais fiel ao que a gente pretende falar. E a ideia, faça na justiça, a ideia foi tua. Acho que foi nossa, a gente... Não, foi tu, nossos... que propôs ela. Se der errado, a culpa agora. É tua. Se der errado, a culpa é minha. Tá bom. Então eu assumo o risco. Mas a ideia é a seguinte, toda a ciência, toda a área do conhecimento, por mais simples que ela seja, não é o caso da nossa área aqui, que é bastante complexa, ela tem princípios, ela tem questões básicas. É como, sei lá, você começa a estudar matemática, português, mecânica, na automotiva, você vai ter os princípios, vai ter um início ali que vai lhe introduzir no tema. A gente já tratou en passant em alguns episódios sobre alguns dos temas que a gente vai tratar aqui, mas a ideia aqui é abordar um artigo que, ou partindo desse artigo, né, Vinícius? Isso, partindo dele, não. Partindo do artigo, né? Na verdade, ele não é um artigo, tá? Ele é um capítulo de um livro. Capítulo de livro, exatamente. Escrito pelo Vinícius, junto com o Raul Weber, que foi o orientador dele, que ele mandou um abraço. Isso, que eu acabei de mandar um abraço. No episódio. E com o Rafael Saldanha Campelo. Que era meu colega na época, ele fazia doutorado. Hoje ele tá lá na Polícia Federal. Também colega. Uhum. Conta pra nós um pouquinho só sobre esse artigo. É um artigo mais acadêmico. Sobre este capítulo de livro, que é um capítulo mais acadêmico, entrou numa obra coletiva, mas que teve origem num curso que vocês programaram? Com o que deu? A SBC ela promove as que se chama jornadas de atualização em informática, tá? Uhum. Eu não sei se isso continua existindo, tá? Uhum. Mas naquela época era a 21ª, tá? Isso foi em 2002. E essa jornada de atualização em informática, ela aconteceu durante, se eu não estou enganado, durante o SBSEG, tá? Que era um evento da Sociedade Brasileira de Computação que envolve, tratava da área de segurança da informação e talvez tolerância a falhas junto, agora me falha a memória, tá? Uhum. E esse evento aconteceu em Florianópolis, em 2002. E esse material que a gente fez era um curso que a gente propôs, então a gente propunha um curso, né? Mas eram 13 encontros, se eu não estou enganado. Escrevia um livro-texto, que depois viraria um livro daqueles que fossem aceitos. E esse curso foi aceito. E era para ter umas 40 pessoas inscritas, né? Eram salas para 40 pessoas. Uhum. Uma turma de aula normal. E aconteceu uma coisa curiosa, né? Como praticamente muito pouca gente falava de segurança naquela época. Foi em qual ano? Isso foi em 2002. Da forma como a gente colocava, sem ser uma... realmente dando uma instrução sobre segurança da informação, acabou tendo... Eu posso errar um pouco nos números, tá? Uhum. Mas foram quase 400 inscritos. Nossa. Tanto que tiveram que alugar arrumar lá um clube lá em Floripa. E o que era para ser um mini curso virou uma sequência de 3 palestras, né? Uhum. Para aquele clube cheio de gente, ou seja, muita gente assistindo. E aquilo demonstrou a carência por esse tipo de informação naquele momento. Sim, e o potencial, diria, né? E o potencial, né? É. E que continua, vou te dizer, tá? Continua carente, a gente continua carente desse tipo de informação que a gente vai citar aqui, porque o mercado em si substitui muito um bocado dessas coisas aqui por buzzwords, né? Uhum. Por palavras aí que são utilizadas em conversações e tudo mais, mas que as pessoas não sabem mais exatamente o que significa, nem mesmo as que usam. Sim. E ao mesmo tempo, a academia, ela tende sim a se manter um pouco afastada da questão do mercado. Uhum. Tem quem está pesquisando lá dentro da universidade, infelizmente, acaba ficando um pouco afastado. De fato, acontece isso. Só que nós dois não, né, Guilherme? A gente procura... tem um pé lá e outro cá, né? Manter um pé nos dois lados. O que faz com que a gente, sejamos queridos, né? Uhum. E por outros, talvez, desprezados. Ou odiados. porque tá, para algumas pessoas na área acadêmica, podem achar que a gente é mercenário por estar envolvido com o mercado e tudo mais. E para quem é do mercado, pode achar que, como a gente não usa as buzzwords... Sim. Pode achar que a gente é acadêmico demais. Mas sabe que esse é um preconceito bobo, né? Porque quando você pega um país desenvolvido como os Estados Unidos, na Europa também é assim, né? Mas, claro, eu sei que a Europa não é um país, tá? Mas os Estados Unidos, né? Antes que alguém te corrija em algum lugar. Né? Você tem um contato muito forte entre universidade e empresa. Muito forte. Porque grande parte das inovações empresariais nascem na universidade, em face do evidente caráter de pesquisa, né? Um dos aspectos da universidade, né? Que é o ensino, pesquisa e a extensão. A pesquisa, ela serve para mudar algo na realidade. Então, as empresas deveriam se aproveitar muito mais, agora falo no Brasil, do que a academia tem para oferecer. Se soubessem do potencial que muitos alunos têm. E digo, Vinícius, pode me apoiar nisso, né? Porque tu trabalha com pesquisa na tua universidade, em grupos de pesquisa, os resultados que as empresas teriam seriam muito grandes. Então não tem por que ter essa divisão, não tem por que ter esse preconceito. Ao contrário, tem que se aproximar, como acontece nos Estados Unidos e na Europa. Pois é, Guilherme, eu acredito que isso, com o tempo, vai acontecendo. A gente já tem várias situações em que isso acontece. No meu mestrado, inclusive... a gente fez alguns trabalhos com a Visa, por exemplo, e uma indústria ali da região de Porto Alegre, da região metropolitana, e foi bem legal, foi um casamento bem interessante, assim. Uhum. E o detalhe é que muitas vezes o mercado mesmo tem uma certa aversão a buscar essas coisas nas universidades, na academia, para achar acadêmico demais. E que dá para fazer tudo sem você estudar, sem nada, você sai fazendo, era isso. Claro. E por outro lado, sim, também existe, do lado da academia, existem pessoas que não querem essa aproximação. Mas você deseja essa aproximação. Você pega, por exemplo, o Diego Aranha, que é comumente citado como uma referência, né, quando a gente fala em urna eletrônica. Claro, uhum, que daí não é mercado, né, mas é uma aproximação da academia com outras áreas, com o Estado, com segurança de Estado, em última análise, né, da garantia, a lisura das eleições e tal. E tem uma empresa envolvida ali, né, então você coloca a academia ali para colocar um ponto de apoio ali para essas verificações. E ele também ganhou o prêmio Google uma ou outra vez, acho que duas vezes, né? E tem um trabalho com um aluno dele que a gente entrevistou aqui também no podcast sobre segurança em aplicativos bancários, né? Em sistemas bancários, ou seja, até na nossa própria atividade a gente ainda se surpreende quando encontra problemas, falhas, né, em sistemas e até mesmo na organização da segurança da informação, que já estão, que tu vai colocar aqui, né, talvez uma ou outra, mas já estão completamente superadas, que é uma coisa que todo mundo sabe na academia. Né? Deveria ter sido superado, mas acho que ao mesmo tempo é esquecido. Uhum, e aí a gente vai, por isso que a gente vai partir desse capítulo que a gente escreveu naquela época. Lá a gente vão... não, tu, né? O que eu digo, a gente é eu, o sim, Weber e o Campelo. Isso, lá se vão 15 anos, tá? Desde que isso aqui foi escrito. Inclusive tem um erro aqui. A gente já vai chegar. Quem mas já vai chegar vai corrigir. Vamos pro capítulo, Vinícius. Acho vamos que, lá. Tu quer fazer algumas observações aqui com base na introdução que vocês colocam? Uma ou outra? Não, no resumo, na introdução, a gente chama a atenção de que a importância da segurança da informação é cada vez maior, né? Uhum. Porque o computador tá entrando tudo quanto é canto, né? Uhum. E a gente chama atenção para o fato de que o objetivo central, muitas vezes, a abordagem principal da segurança da informação, quando implementada, né, no mercado, uhum, e tal, é mecanismo. A pessoa, uhum, se preocupa muito com o mecanismo e esquece de algumas outras coisas na volta. Então, que a gente coloca que não bastam, a frase que a gente usou foi, abre aspas, não bastam bons conhecimentos em mecanismos de segurança. É preciso levar em consideração a política e a cultura de segurança, fecha aspas. Eu acho que uma das pérolas desse capítulo é uma que é a única de todas as minhas leituras que eu já fiz na área, que eu também leio sobre segurança, estudo segurança. As únicas pessoas que eu vi falando sobre esse tripé da segurança, política, mecanismo e cultura, foi vocês. Explica um pouquinho melhor o que é essa divisão aí, por que ela é importante para a base da segurança. Desde aquela época, e nas aulas também eu coloco isso, né? A gente fala do tripé da segurança, ou para ficar mais fácil, o banquinho da segurança. Uhum. Que é o seguinte, imagina que você tem um banco, né, sustentado por um tripé. Então, se você tirar qualquer um dos pés, o banco vai ao chão. Né, não há dúvida nisso. E nesse tripé, esses tripés, né, são mecanismo, no caso da segurança, é mecanismo, política e cultura. Uhum. Tá? Mecanismo, política e cultura. Mecanismo é muito fácil de entender. Mecanismo é firewall, antivírus, filtro de pacotes, IDS, uhum, esses recursos todos aí que a gente utiliza, né, que é um mecanismo de software ou hardware, uhum, visando garantir a segurança. A questão de política também é mais facilmente compreendida, né, do que a última, que é a cultura, né? Porque a política, ela diz respeito a você definir o que pode e o que não pode na empresa. E muito embora ela não seja difícil de compreender, é muito mais comum você ter mecanismos implementados sem política do que o contrário. Uhum. Embora aconteça, você tem uma, claro, política escrita dizendo que não pode fazer tal coisa e a empresa não tem mecanismo algum para garantir que a política esteja sendo cumprida, ou pelo menos auditar, uhum, para ver se ela está sendo cumprida. Mas é extremamente comum ver dispositivos instalados, né, dispositivos de segurança instalados em empresas cuja instalação e a configuração, manutenção, etc., é realizada sem a existência de qualquer política de segurança formalizada. Uhum. Então é feito meio pela cabeça de quem está ali naquele momento mexendo, entende? Sim. Fazendo. Então isso é bem ruim, né? Porque você vai ter... Você está fazendo um banquinho só com a perna no mecanismo e tirando fora a política. Uhum. Né? E a terceira perna, que é a cultura, é cultura de segurança, essa é mais delicada. Porque muita gente acha que basta escrever uma política, fazer todo mundo assinar essa política, para saber se fizer, para estar ciente que se fizer algo errado vai sofrer punições e tudo mais, né? Uhum. E para por aí. Tá? Na real, a grande sacada da política de segurança não é você criar uma situação, uma armadilha para poder punir o funcionário ou o colaborador que não segue ela. Uhum. Né? É apenas para ter um parâmetro do que deve ser feito. E é claro, pode-se prever punições e tudo mais, é óbvio que sim. Deve ser previsto. Deve-se, né? Mas a questão é que você não para na política. Você tem que trabalhar a criação de uma cultura de segurança entre os colaboradores. Uhum. Porque senão, o que pode acontecer? Claro que podem acontecer ainda assim violações intencionais, né, com a política de segurança. Situações de má fé, né? Isso, nesses casos há punição. Mas o que mais preocupa não é só a violação intencional, o que mais preocupa são aqueles acidentes, né, de pessoal executar coisas que não deve executar, ligar um pendrive na máquina, compartilhar senhas... São certos comportamentos que a pessoa tem que vão acabar afetando a empresa. Então, assim, é muito importante que a gente passe uma cultura de segurança para o funcionário, para o colaborador, porque ele é um usuário de TI em casa. Ele faz as coisas dele no computador também. E esse comportamento ele acaba também trazendo para dentro da empresa. Então, se a gente trabalha a cultura de segurança dele, mesmo que seja para ele se proteger... Uhum. Isso vai trazer um impacto positivo para dentro da empresa, que o objetivo não é catar quem deixou alguma coisa acontecer para daí punir. O objetivo é impedir que incidentes de segurança aconteçam. E a política aqui, me parece que vocês quiseram dizer, é que é algo mais amplo, né? Você tem, quando a gente começa a estudar também políticas de segurança, costuma-se dizer que antes das políticas, você precisa ter os princípios de segurança que são, como todos os princípios, são bem mais rarefeitos, eles são mais abertos, né? Você coloca princípios gerais que toda organização vai precisar cumprir para chegar a ter um ambiente seguro, né? Ou buscar um ambiente seguro. Mas além dos princípios, você vai ter política de segurança, você vai ter uma política de uso de recursos, você vai ter política de acesso e uma série de outras políticas, porque você falou antes na questão da punição, né? A punição pode ser prevista em uma política de uso e tal, mas em uma política de segurança a punição ela é um pouco mais difícil, porque você vai de fato regular o ambiente, vai dizer o que deve ser feito, quem faz o quê, como que os princípios vão ser concretizados numa ou outra situação, né? Pegar lá algumas coisas da ISO e analisar o que, que vai ser aplicável àquele ambiente e por aí vai, né? E uma coisa bem interessante é ver como que você pegando um banquinho, pegando a tripena e arrancando uma das pernas, ele vai para o chão mesmo, tá? Se você tem lá política, cultura e mecanismo, e você arranca fora mecanismo, você não implementa mecanismo algum, você só tem a política e trabalha a questão cultural, se as pessoas seguirem a tua política, colocarem a cultura realmente estiver bem, assim, bem enraizada e tal, você vai ter um certo, né, uma certa proteção. Mas você não tem mecanismos para saber quando acontece uma violação, quando alguém de fora viola algum dos seus recursos ou coisa parecida. Então, assim, de fato, você vai... É como se você dissesse... Aqui nesta casa, aqui neste prédio, só podem entrar funcionários da empresa. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Essa é a política. A gente trabalha a questão cultural, mas você não tem uma porta que impeça as pessoas de entrar. Uhum. Ou um guarda na porta que faça o controle de quem está entrando, ou algum mecanismo nesse sentido. Por outro lado, se você arrancar fora a política de segurança e tiver apenas o mecanismo e a cultura, as regras de como as coisas devem ser feitas, elas vão mudar a sabor dos ventos, no sentido de Depende ou quem... o sabor dos egos. O sabor dos egos, melhor. Gostou dessa? Bah, essa foi muito boa. Bah, essa foi muito boa. Deixa eu anotar aqui no papel. Anota pra guardar isso aí. Ela muda o sabor dos egos mesmo, é verdade. Então, de acordo com a pessoa que está lá gerenciando, de acordo com os interesses e tudo mais, os mecanismos vão e voltam. Uhum. Então, as coisas vão e voltam. Então, não tem uma política que defina exatamente como é que é. Tu tens um problema. Às vezes, mesmo tendo política, o pessoal tenta, né? Tem gente verdade. Que tenta dar uma volta nela. E tendo cultura, e tendo política e mecanismos sem cultura... Aí é complicado, porque daí o usuário, que, o seu funcionário lá e tal, que vai que lida diretamente com seus ativos, leva coisas para casa, traz de casa para dentro da empresa e vice-versa, por mais que você controle, se ele não tem uma boa cultura de segurança, ele pode dar uma senha por telefone, por exemplo. Claro. Ou pode cair num e-mail phishing, né? Uma coisa assim. Também, claro. Deixa eu colocar um exemplo, porque eu uso, também ministro uma disciplina de aspectos legais da segurança da informação numa pós-graduação aqui em Porto Alegre, do Senac, inclusive. E eu uso esse texto aqui, alguns dos conceitos desse texto, trazendo alguns aspectos também introdutórios, né, que dependendo, às vezes o pessoal pula algumas cadeiras e chega lá sem ter acesso a isso. E tem uma anedota que você me contou, não é bem uma anedota, que é o problema do caixa bancário, né, que seria uma aplicação sim. do... Eu acho muito boa esse exemplo aí do... Como é que você aplica esses três tripés, né? É o tripé, tá. Então, Guilherme, nesses caixas eletrônicos que ficavam fora dos shoppings, nesse caso aí foi em Porto Alegre, no Shopping Bourbon Ipiranga, para quem conhece lá, ficavam lá de fora o caixa eletrônico, junto do estacionamento. E lá nesse caixa eletrônico havia então um... Para você entrar no ambiente, né? Onde estavam as máquinas, você tinha que passar o seu cartão. Tinha um leitor de cartão na porta. Então, para você entrar, você tem que passar o cartão e aí a porta libera e você entra dentro do caixa eletrônico. Acho que muita gente deve lembrar disso. Ainda tem vários caixas com esse leitor na porta, embora ninguém mais use. E o que acontecia naquela época? Se a gente... olhar aquele leitor de cartão ali, a gente pode deduzir uma política, ou seja, só entra ali clientes daquele banco, certo? Só entram naquele ambiente clientes daquele banco ou clientes portadores de cartões de outros bancos parceiros ou uma coisa do gênero. Sim, uma coisa assim. Bom, o que acontecia? Primeira coisa, o mecanismo não funcionava. Por quê? Bastava você passar qualquer cartão ali. Qualquer cartão que tivesse uma tarja magnética, tá? Não importa do que fosse o cartão. Podia ser o cartão da Pet Shop, entende? Não importa. Se tivesse uma tarja magnética, você passava ali no leitor e ele abria a porta. Então, conclusão número um, o mecanismo não funcionava. Portanto, a política não estava sendo respeitada ou poderia ser facilmente burlada, tá? Ou o mecanismo não estava de acordo com a política. Não estava de acordo com a política, exatamente. Agora imagine... que esse mecanismo de fato funcionasse, que o leitor de cartão realmente validasse alguma coisa, tá? E estivesse naquela época funcionando. O que acontecia? Aí vem o outro, e vão assumir a mesma política, tá? Uhum. Aí vem o outro pé lá do nosso tripé, que é a cultura de segurança. O que as pessoas faziam? Ou seja, o que a gente fazia? Uma pessoa acabou de entrar no caixa eletrônico, tá quase soltando a porta para fechar, e vem uma outra logo atrás. Ela fecha a porta e diz para a outra passar o cartão dela ou ela segura a porta? Uhum. Ela segura a porta, certo? É. Ou seja, a cultura deveria ser... A cultura de segurança... Né? E não estou falando questão de ser educado, né? Uhum. A cultura de segurança exigiria que você não segurasse a porta aberta, obrigasse a pessoa que quer entrar a passar ela o cartão dela para se autenticar para daí poder entrar. Que é a mesma coisa que acontece nos nossos condomínios Brasil afora, né? É. Tem a regra, ó, não pode abrir portão para pessoas estranhas. Se você chegar bem vestido, dar um sorriso para quem tá saindo, a pessoa segura o portão para ti. Não, eu já tentei aplicar essa regra aqui, quase fui agredido, né? A pessoa se ofendeu. Se a pessoa se ofendeu indo uma outra vez, eu me esqueci que era a esposa do síndico e, ah, e não quis Deus abrir para a porta do síndico. Agora... Sério? Mas, sério. Mas se a política, se a cultura... Se a política é essa, você não deve entrar ninguém, né? Tem a pessoa que é, toca... Mas, mas tem a questão cultural, né? Então, que nem você falou, a pessoa quase te bateu quando tu disse que não iria abrir o portão. É, não iria deixar ela entrar. Né? Exatamente. E esse é o detalhe. As pessoas... Por isso que engenharia social funciona. Não, e por isso que segurança da informação é algo complexo, né? É, esbarra em aspectos culturais, sociais, também. Sociais, né? É uma também, coisa bem, né? Psicológicos, é. Vinícius, vocês, né, no segmento aqui do capítulo de vocês, vocês falam, começam a falar sobre segurança lógica e eu já vi o erro ali que tu disse que, que o capítulo tem que precisa ser corrigido. É, a gente coloca segurança lógica e segurança física, a gente separa, a gente separou. E obviamente a parte lógica... É a que mais a gente acaba discutindo no que segurança física propriamente dita. Uhum. E a gente cita os aspectos sobre os quais a segurança pode ser analisada. Exatamente esse termo que a gente usou. Uhum. A gente não falava em objetivos da segurança. Era engraçado, a gente não tinha uma referência na época que falava objetivos da segurança. Sim. Então, essa referência é o que hoje? É o Anderson? É, hoje tem Anderson, hoje tem... Flieger, hoje tem o Schneier, hoje é tão normalizado isso, vamos dizer assim. Ninguém mais fala de uma forma diferente, a não ser quem não estudou o material correto. Sim. Mas a gente, quem a gente colocou aqui nesses aspectos a serem analisados? O primeiro dele, privacidade, e aqui vem o erro, tá? A gente colocou privacidade e colocou os dados somente são acessíveis para as pessoas autorizadas. Hoje, isso é claramente um erro. Inclusive, a gente gravou um episódio para dizer que... Sobre isso, privacidade não é confidencialidade. E é justamente o que a gente está dizendo aqui. A gente está usando privacidade como sinônimo de privacidade. Desculpa, privacidade como sinônimo de confidencialidade. Isso. Inclusive, você tem livros editados aí, novos, recentes, fazendo essa confusão. Por isso que a gente gravou esse episódio. Se erra muito. Se erra bastante. Então, a gente fez essa mistura aí. Mas... privacidade, é bom lembrar, é um direito da pessoa humana, tá? Ou seja, eu tenho direito à privacidade, o Guilherme tem direito à privacidade, a empresa X não tem direito à privacidade, a empresa não tem privacidade, os dados não têm privacidade, tá? Embora alguns falem, né, quando a gente fala em direitos da personalidade, o Código Civil diz que no que couber aplica-se a teoria dos direitos da personalidade às empresas. Deixa eu ver só qual é o artigo. Olha só. Teria um espaço aí, então, para dizer... É, teria um espaço, mas eu não no que couber, né? Artigo 52, se não me engano. Isso, artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Uhum. Mas não me parece que aquela coisa humana que é a privacidade, aquele sentimento, né, de você efetuar o controle sobre seus dados ou sobre as suas situações... Né, existenciais, né? Ou seja, no sentido de que só a pessoa humana tem, não me parece que isso possa ser estendido a uma empresa. E aí você tem razão, a empresa não tem privacidade. Ela tem sigilo. Ela tem direito ao sigilo. Isso, direito à confidencialidade. A confidencialidade. Né? Mas me parece que a base é distinta, né? É, então aqui nesse capítulo de livro, privacidade deveria ser substituída por confidencialidade. Aham. E aí sim, a gente pode dizer que é confidencialidade, significa que os dados são somente acessíveis pelas pessoas autorizadas ou pelas partes autorizadas, de falar de uma maneira mais abrangente. Então, partes pode ser uma outra empresa. Você pode ter certas informações que apenas a empresa X e Y podem ter acesso. Você pode ter, como por exemplo, informações da Receita Federal. Uhum. A gente pode dizer de maneira geral que apenas a Receita Federal pode acessar todas aquelas informações que eles têm lá nas suas bases de dados. Uhum. Havendo um acesso não autorizado, você teve a confidencialidade atingida. Né? Uhum. A gente ainda tem a questão da autenticidade. Aqui também... É que esses termos naquela época estão bem diferentes, Guilherme. Uhum, uhum. A questão da autenticidade também. A gente está falando dos dados são autênticos, sim. A autenticidade diz respeito à autenticidade dos dados. Mas hoje a gente trata... Hoje, quando eu falo hoje... É, não quer dizer agora, em 2017, tá? Escrito há 15 anos atrás. Já há uns bons anos... A autenticidade, a gente fala como dos dados são autênticos também, inclusive, e também com relação à identificação de alguém nos processos de autenticação. Uhum. Autenticação de uma pessoa ou mesmo de um atributo. A integridade, a gente cita lá também, que é a questão dos dados serem protegidos contra modificações não autorizadas, né? Sejam elas intencionais ou não. Essa continua igual, dá para dizer. Irrefutabilidade, uhum. O autor dos dados não pode negar a autoria. Então, o autor dos dados ou de uma operação, claro que vai ser representada por dados no final das contas, ele não consegue negar que ele realizou aquela operação. E hoje a gente chama também de não repúdio, né? A gente já usava esse sinônimo. Já usava, né? Sim, já naquela época. E disponibilidade. Os dados devem estar disponíveis quando forem necessários. Ou seja, hoje a gente expande um pouquinho mais essa definição, né? Para dizer que os dados têm que estar os ativos têm que estar acessíveis às partes devidamente autorizadas nos momentos adequados. Então, o que significa isso? Se eu ofereço um sistema 24x7 para alguém, para os meus clientes, né? E me comprometo com 24x7, quando der problema, ou seja, quando meu sistema parar, não importa em que horário, a disponibilidade foi afetada. Porque as partes devidamente autorizadas não conseguiram acesso aos dados no momento adequado, que é 24x7. Certo. Então, claro, isso é uma questão dos atributos de segurança e tal. Sim. Se chama atributos, né? Uhum. E a gente comenta muito sobre atributos e em conversas e tal, e é algo bem ignorado ainda, né? Isso é bem crítico, tá? Porque as pessoas falam em... Fomos invadidos, tivemos um incidente de segurança, a nossa segurança foi quebrada. Aí você pergunta o que aconteceu. Uhum. E para você conseguir explicar o que aconteceu, para você entender exatamente o que aconteceu, você tem que saber os atributos. Claro. Porque a partir da violação dos atributos é que acontece um incidente de segurança. Uhum. Bom, e a gente traz a questão... A gente cita que a criptografia e técnicas de tolerância à falha são utilizadas para a gente garantir esses atributos, né? Uhum. Mas a gente também trata a questão de prevenção contra intrusão, contra falhas intencionais, se alguém vai lá e provoca. E a gente chama atenção por uma coisa que é verdadeira até hoje, tá? Que tanto a arquitetura dos PCs, né, dos computadores que a gente usa, os personal computers, né, a arquitetura dos PCs e a própria internet não se preocuparam com segurança. Uhum. Ou seja, a criação dessa arquitetura que a gente usa nos PCs, nas suas máquinas, e a própria estrutura da internet, no momento que foi criado, não havia uma preocupação grande com segurança da informação. Mas deixa eu te colocar um outro elemento aí. Na época não se falava em dispositivos móveis e eles não se falava. Eram tão importantes quanto hoje. Exatamente. Mas me parece que essa mesma constatação que foi feita à época em relação aos PCs, ninguém fala mais de PC, né? Mas hoje, mas elas parece que se aplica também ao ambiente mobile, né? Em partes, porque se você for ver, por exemplo, a plataforma iOS, que foi a primeira a ganhar aí grande ganhar o mercado, né? Uhum. O iOS, ele não é... A plataforma iOS, com o iPhone, aquela coisa toda, ele não é tão aberto quanto é um PC. Sim. Porque o sistema operacional, você não escolhe qual você vai instalar. Você tem um controle limitado da configuração dele. Os aplicativos, não tem liberdade de botar os aplicativos de onde você quiser. Tem que ser aplicativos que o desenvolvedor da plataforma permite que seja oferecido. Então, você tem um certo controle ali que pode te dar uma segurança maior do que no PC, entende? Uhum. Do que num computador. O Android, obviamente, também tem essas mesmas possibilidades, tá? Uhum. Muito embora a coisa seja um pouco mais aberta. Então você pode instalar um aplicativo de uma outra fonte se quiser, só mexendo na configuração do celular. E isso se aproxima mais do PC, ou seja, qual é a característica do PC? Você instala o sistema que você quer, você configura como você quiser, adiciona novos recursos, tira recursos, instala aplicativos que você desejar e assim é. Então é um ambiente potencialmente muito mais promíscuo do que o celular. Sim, mas você perde em liberdade, né? No momento você perde em liberdade, mas você ganha potencialmente, né? Eu estou dizendo potencialmente que a gente tem que confiar em quem desenvolve a plataforma, aquela história toda. Mas você ganha potencialmente com segurança porque... as decisões de segurança, pelo menos as mais importantes, não ficam na mão do usuário. Então, por exemplo, se o navegador, o próprio sistema operacional, não permitisse que o usuário, ao receber um aviso de que o certificado digital do site não confere, etc, etc. Uhum. Se o navegador do sistema operacional não deixasse o usuário seguir adiante, o usuário estaria protegido. Pelo menos com certos tipos de ataque. Sim. O que acontece? O navegador oferece a possibilidade do usuário continuar adiante mesmo assim. E o que o usuário faz? Ele segue adiante mesmo assim. Eu acho que isso ressalta um outro aspecto de base da segurança, que é... segurança envolve muitas escolhas, né? E quando eu falo escolhas, eu tô querendo falar em trade-off. Uhum. Na ideia de que você, muitas vezes em segurança, precisa abrir mão de algo para ter outra coisa. E um desses trade-offs mais importantes, né, ou mais já percebidos, é a escolha entre conveniência e segurança. Uhum. E muitas vezes sistemas muito seguros são inconvenientes. É isso aí, né? Sim, sim, sim. Basta você olhar o seu carro, né? Se você quiser botar... Não, carro não. Melhor olhar a porta de casa. Uhum. Quanto mais fechaduras estiver na porta de casa, em tese você vai estar mais seguro. A questão é que você vai ter um trabalho maior para entrar dentro de casa e para sair. Claro. Então, claro. Vai afetar a sua comodidade, sem dúvida nenhuma. Uhum. Porque as pessoas querem, e esse é um aspecto psicológico da segurança, que até não está no artigo de vocês, né? Mas as pessoas querem praticidade, as pessoas querem fazer as coisas de um jeito mais fácil e que aumente mais o seu prazer e, né, seja mais fácil para elas. E lidar com segurança nem sempre lidar com segurança é chato, o cara precisa ter um monte de senhas, o cara precisa se comportar de um jeito que não vai ser o mais fácil, né? E esse é um problema que talvez até atinja a própria ideia de cultura, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí a questão é até que ponto a segurança tem que ser algo entregue pela plataforma sem o usuário se dar conta e perdendo o usuário liberdade sobre a sua plataforma, né? Uhum. Ou a gente tem que deixar mais liberdade para o usuário e investir em mais cultura de segurança para o usuário, que é difícil e não é barato fazer, ainda mais numa escala massiva, né? Uhum. E deixar ele com mais liberdade no próprio dispositivo. É uma escolha a ser feita. Bom, Guilherme, uma coisa que a gente chama atenção com relação a essa questão do PC e da internet... Do PC foi o que a gente falou, né? Uhum. E da internet é que os protocolos da internet eles foram feitos sem pensar em segurança. Ou seja, o objetivo é fazer funcionar. Uhum. E até a gente coloca aqui que se imaginava que no futuro outros protocolos de maior nível, como a gente chama, iriam resolver as questões de segurança sem ter que mexer na parte de rede. Uhum. E, na verdade, o que a gente está vendo é que é errado isso. A gente tem problemas graves nos protocolos de rede. Várias soluções atuais funcionam nos mesmos protocolos de 20, 30 anos atrás, com os mesmos problemas, mesmas vulnerabilidades. E, então, por exemplo, aqui há 15 anos atrás, a gente já falava de sniffer, esse tipo de coisa. Captura de pacotes, captura de tráfego, ver os dados, fazer man-in-the-middle, assim, roubo de conexão e coisas assim. E ainda hoje você tem aplicativos bancários para celular que são vulneráveis a isso. Que esses ataques funcionam. Então, nota que isso chama bastante atenção. O que é? É a estrutura da internet, quando ela foi montada lá no início, sem preocupação com segurança, sendo utilizada ainda hoje para operações extremamente sensíveis que exigiriam algum nível de segurança. E, consequentemente, elas ficam expostas. Uhum. Tá? Então... Esse é um ponto importante. Outro ponto que está ali pela página 5, né, que a gente destaca são as vulnerabilidades mais comuns, né, que a gente chama atenção para o que acontece com mais frequência. 15 anos atrás, tá? Não tinha OASP naquela época. Tá? A gente escreveu má configuração dos serviços. Tá? É um dos itens da OASP, até o OASP Top 10, tá? Top 10. Uhum. Que é o Open Web Application Security Project, que eles fazem um top 10 das vulnerabilidades mais comuns ainda hoje em termos de aplicações web. E mobile também. Tem uma versão mobile que a gente até criticou aqui em um dos episódios. Exatamente. Né? Criticou no sentido de sugerir melhorias. Fazer, né, uma crítica. Né? E eles colocaram... Então, a gente colocou aqui má configuração dos serviços. Isso até hoje está no top 10 do OASP. Isso naquela época não existia o OASP, tá? Uhum. 15 anos atrás. E a gente descreveu aqui, ó, má configuração dos serviços, o que permite a pessoa sem autorização ter acesso a dados confidenciais. Serviços que não utilizam nenhuma forma de criptografia. Serviços que não utilizam mecanismos de autenticação fáceis para serem enganados. Implementação de clientes e servidores com falhas de software, com bugs, né, que permitem algum tipo de denial of service, alguma coisa assim. E serviços baseados apenas em TCP e IP sem nenhum tipo de segurança extra. Esses problemas aqui, eu estava falando há umas duas semanas atrás numa aula de pós. Uhum. Então são coisas que não são novas, entende? Isso que me assusta, é ver os mesmos problemas acontecendo ainda hoje. É, eu acredito que em outras áreas os estudiosos também percebam isso, né? No direito, por exemplo, tem uma série de problemas que se conhece há 50 anos e que só piora, na verdade, né? E a própria questão da falta de compreensão e da falta de estudo dos institutos de base do direito faz com que as pessoas falem um monte de bobagem o tempo todo, né? Claro. Principalmente quando a gente faz, agora no doutorado, a gente começa a retornar a coisas de base, sabe? E isso que também me chama a atenção do que tu tá falando, que as pessoas, grande parte das pessoas ignora os assuntos de base, os princípios, os fundamentos daquilo que eles estudam. Ah, mas né? Tu tá sendo muito acadêmico, Guilherme. Pois é, mas aí você não sabe o que você tá estudando, né? É, dizer, o cara vai estudar biologia e não vai estudar química, vai estudar física e não vai estudar os rudimentos daquilo, vai querer chegar na física quântica sem estudar os princípios da física, me parece que não é possível, né? É, mas assim, isso acontece e na área da TI isso é uma praga, viu? Sim, na área da segurança, né, principalmente. É, exato, na segurança principalmente, mas na área da TI, de maneira geral, é uma praga, porque como as pessoas, muita gente que você conversa não entende do assunto, qualquer coisa que você falar vai. Uhum. E depois, quando você encontra alguém que entende do assunto, né, o que você tem que fazer? Você tem que ficar montando frases com palavras mágicas no meio, que você não sabe exatamente o que é. Uhum. Então, e aí cria um problema, porque se quer, não, mas peraí, você está querendo dizer o quê? Aí começa a dizer que você é acadêmico demais, aquela história toda. Sim. Então, mas Guilherme, então tem isso, um outro ponto que a gente levantou naquela época. Ali na página 6, para quem tiver depois com o material na mão. Sim, tá, vai botar no jogo. Tem 63 páginas, a gente só vai até a 7. Não, só até a 7. É. Não tem como pegar tudo o resto, né? Então a gente cita as formas, as posturas de segurança, né? Em que a gente fala a postura promíscua, tudo é permitido, inclusive que deveria ser proibido, né? Ou seja, tudo é permitido. Uma política permissiva, que é aquela. Hoje a gente fala, eu ensino hoje meus alunos prudente e permissivo, que eu falo para os meus alunos, tá? Uhum. A permissiva é tudo que não é explicitamente proibido é permitido. Então, o que acontece? Você deixa tudo aberto, você só tranca aquilo que tem que ser, aquilo que não pode ser acessado. Essa é a política permissiva. Nossa lei é assim, né, Guilherme? Ela diz o que é crime, ela não diz o que não é crime. Ela diz o que é crime. No direito penal, sim. No direito penal, os tipos penais e diz que se o você... Que... O que não está ali não é crime, a priori, né? É isso aí. E aí a gente tem a outra postura, que seria a prudente, que é tudo, ou que a gente chama de proibitiva, não uso mais a palavra prudente, eu uso proibitiva hoje em dia. Tudo que não é explicitamente permitido é proibido. Então, se bloqueia tudo por default e libera aquilo que é necessário. Então, entre essas duas políticas, a permissiva e a prudente, a proibitiva, né? A permissiva é a mais fácil de implementar e que dá menos controle. Uhum. A proibitiva é mais complicada de implementar porque você vai exercer mais controle e você vai ter um impacto cultural ali muito, muito mais forte. Uhum. Você vai ter gente querendo burlar tudo quanto é jeito. E os próprios funcionários, colaboradores, vai acontecer. E aí a coisa é muito mais delicada. Você tem que sair correndo atrás de tudo que tem que ser trancado, alguma coisa eventual que está escapando e por aí vai. E aqui a gente cita o paranoico ainda, mas que seria proibir tudo, absolutamente tudo. Seria um extremo, seria o caso que um cara da TI, por exemplo, da área de segurança, resolve engessar a empresa inteira por causa de segurança. Então a empresa não pode mais funcionar, porque é mais seguro deixar as máquinas desligadas, por exemplo. Uhum. É só lançar aqui um extremismo. Né? Uhum. Mas seriam essas duas, as duas importantes, seria a permissiva e a proibitiva, seria interessante lembrar. Uhum. É, que são esses dois pontos aí. E por fim, Guilherme, que eu gostaria de destacar aqui desse material, dessa parte mais fundamental de segurança, né? Uhum. É, algumas estratégias bem comuns de segurança, uhum, que continuam válidas até hoje. Né? A primeira delas, que é o atribuir privilégios mínimos, o least privilege. Uhum. Então, se o Guilherme tem que ter acesso somente aos nomes dos funcionários, eu não vou deixar ele acessar os nomes, o endereço, o telefone, quanto ganha, etc. Entende? É. Eu vou dar a permissão que o Guilherme precisa para executar a atividade dele e ponto, nada mais. É, é um pouco aquela ideia de controle e sistemas envolvendo privacy by design, por exemplo. Você pensa na ideia de dar não deixa de ser o least privilege, né? É o least privilege. É, até a definição que a gente botou aqui foi dar a usuários, administradores e programas somente os privilégios que são necessários para que suas tarefas sejam realizadas. Ah. A gente vê o least privilege ser violado toda hora no Android. Os aplicativos, uh-huh, pedindo coisas que eles não deveriam pedir. É, e percebe que a ideia de necessidade, ela pode passar pelo direito, né? Ah, porque sim. Você pode haver situações onde aquele grupo de funcionários, sobretudo, sei lá, funcionários públicos, vendo lei de acesso à informação, acesso a sistemas, eles não têm a necessidade de acessar aquilo. E é legalmente estabelecido que eles não podem acessar aquilo. Uhum. É, então esse é o do least privilege. Então, instalou um software numa máquina, num servidor, deu acesso para um usuário a arquivos, a um sistema, etc. Você sempre dá com os privilégios mínimos necessários para aquele software funcionar, para o usuário acessar o que ele precisa, etc. Nada mais. Tá? Uhum. Outra parte é criar redundância de mecanismos, não redundância no sentido de tolerância a falhas, né? De você ter dois firewalls, um falha, outro continua funcionando. Não é nesse sentido. Uhum. O ideal seria defesa em profundidade, seria o termo, tá? Em você ter várias camadas de defesa. Não basta ter um firewall e deu. Você tem que ter algum tipo você tem que ter algum tipo de segurança no servidor de aplicação, no servidor de banco de dados e por aí vai. Uhum. Então, você pode ter um IDS, talvez, internamente. Outras coisas que a gente levantou aqui, criar os choke points, que a gente chama, né, que é os pontos de estrangulamento, uhum, pontos de passagem obrigatória entre a sua rede e redes que você não confia. Então, não deixar ninguém estabelecer uma VPN direto com uma máquina da sua rede interna ou algo do gênero. Tá? Um, uhum, exemplo de falhar com um choke point. E esse último aqui, Guilherme, que eu gostaria de destacar, é o prezar a simplicidade. Tá? O uso exagerado ou complexo de muitos mecanismos de defesa pode até aumentar a segurança, mas dificulta a sua gerência ou modificações futuras. Tá? Uhum. E eu dou um exemplo aqui, tá? A questão do IDS, o Intrusion Detection System, ou ainda, mais adequado ainda, o exemplo com o IPS, o Intrusion Prevention System. Uhum. O IPS é nada mais do que um IDS que detecta uma possível tentativa de ataque e faz o bloqueio daquela tentativa. Tá? Uhum. Então, eu diria o seguinte, não adianta você sair implementando tudo ao mesmo tempo, tá? E colocando firewall e proxy e não sei o que, IDS, e sair comprando tudo que você encontra pela frente, tá? Por quê? Você vai ter problemas. Não adianta você instalar um IDS, um IPS, e não ficar o tempo todo acompanhando ele. E existe uma coisa que eu sempre falo, né, para os nossos clientes e para os nossos alunos, inclusive. Quando você monta um sistema novo que fica monitorando tudo e gerando logs e tudo mais, na primeira semana que você ainda está apaixonado por ele, uhum, você vai ficar vendo os logs toda hora. Vai acordar de noite para ver log. Mas passou a primeira semana, segunda, você tem um monte de coisa para fazer no trabalho e tal, aquilo vai ficando jogado de lado. Vai ficando por um canto e você para de olhar. Uhum. E se você fizer isso... Daqui a pouco o IDS não serve mais para nada, ou seja, tá lá o alarme do carro disparando, você não dá mais bola. Ou tá lá o IPS, né, disparando porque tem uma mosquinha voando dentro do carro, entende? Uhum, uhum. Então daqui a pouco o IPS entra, e como a gente já viu acontecer, o IPS entra em ação e sai bloqueando os teus próprios usuários com relação ao acesso aos teus sistemas. Uhum. Então não adianta querer sair correndo e implementar tudo que vai pela frente. Tem que implementar uma coisa, não digo uma coisa de cada vez, mas as coisas têm que ser muito bem implementadas, o básico, o fundamental, antes de começar a inventar moda, por exemplo, ir para um IPS ou coisa parecida, tá? Eu imagino que aí tem a utilidade, e aí essa é uma novidade, não sei se era prevista na época ou não, que é a ideia de inteligência artificial aplicada também à segurança, né? Você já vai ficar olhando logs e tal, é o tipo de coisa que a inteligência artificial pode lidar, né? Gerar inteligência em cima de logs, gerar informações em cima de muitos logs que eventualmente não querem dizer nada, né? Claro, mas imaginar tendências e coisas assim. É, naquela época a gente não tinha nada assim pronto de IA para ser aplicado nisso, né? Uhum. Mas nós tínhamos alguns, já tínhamos alguns softwares para fazer filtragem dos logs, para não ter que ficar olhando o log o tempo todo. Sim, sim, sim. E ele te manda alertas por e-mail. Uhum. Acontece que se você não ficar em cima desse sistema, daqui a pouco você vai mandar esses e-mails para uma caixa. Vai arquivar isso em algum canto nos seus e-mails lá para ver depois. Então, isso é muito delicado porque às vezes você investe um esforço de tempo e dinheiro numa solução de IPS, por exemplo, porque o vendedor foi muito bom e na prática aquilo não está fazendo diferença alguma na segurança da sua estrutura. Você é invadido e ainda, entende? Você não ficou sabendo, o IPS não impediu, etc. E que é aquela questão, né? Que a gente já tratava a questão do teatro de segurança, não com esse nome, né? Uhum. Aqui nesse capítulo a gente já falava que assim, apesar dos investimentos altos em segurança, os problemas de segurança continuam acontecendo, né? Uhum. E hoje é exatamente isso. Se investe ainda mais em segurança e os mesmos problemas, as mesmas vulnerabilidades são encontradas e exploradas. Então tem alguma coisa muito errada aí, né, Guilherme? Aham, uhum, eu acho que sim. Até a gente falou um pouco sobre esses temas, que também é um tema de base, a ideia de teatro da segurança lá com o professor Pedro Rezende, da UNB. Isso. No episódio número 13. Isso, exatamente. Que até nós recomendamos lá na nossa palestra, né? Lá na URG, sim. É. Vinícius, alguma coisa a mais em relação a esse capítulo? Não, acho que vou deixar lá o pessoal ler. Isso. Tá? Leia para ver o que tem daquela época que continua valendo ainda hoje. Aham. Uhum, e leia com olhos críticos, tá? Sim. Porque isso foi escrito lá em 2002. Então tem algumas coisas que não estão... Hoje eu já olho assim, nem parece que mais que fui eu que escrevi várias dessas coisas aqui. É, mas fica pra histórico, né? Tem algumas coisas mais ali de criptografia mais adiante, né? Criptossistema, assinatura digital, que já é algo bem... que a gente já falou bastante aqui, né? Técnica de invasão, firewalls, os problemas, como fazer uma análise de risco, vamos dizer assim. Uhum. Tem várias informações ali. Bom, são 63 páginas, né? Então você imagina que não é um capítulo pequeno de um livro para ser lido. Ele até é vendido, esse capítulo estava sendo vendido, mas a gente vai disponibilizar ali no próprio site, né? Uhum. Para que as pessoas possam ler. Perfeito. Certo, Vinícius? Perfeito. E se tiverem dúvidas, porque alguém lê e tiver alguma dúvida, crítica, etc., fique à vontade, entre em contato com a gente. É. Acho que a gente pode fazer uma dessas nesse mesmo estilo com relação ao dever de segurança, né? Pro lado do direito, por que o direito entende, ou de onde que vem o dever de segurança, as fontes do dever de segurança. Mas a gente tem alguém para falar sobre isso aqui no podcast? Mas quem sabe? Será que a gente consegue alguém? Pá, tem um tal de Goulart aí, cara. Acho que o resultado ficou muito legal. Eu gostei bastante aqui. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado desse retorno às origens, desse retorno aos assuntos de base, desses fundamentos da área da segurança. Esperamos que tenha sido útil, Vinícius. Era isso? Era isso. Um forte abraço para todos que nos escutaram e até a próxima. Até a próxima.